Tem que nascer da água, tu tem que nascer do fogo. Aleluia, tu tem que nascer da água. Maravilha, tu tem que nascer do fogo. Aleluia, tu tem que nascer da água. Ah, tu tem que nascer de novo. Deus vai te matar e vai te ressuscitar. Deus vai te matar e vai te ressuscitar. A velha criatura hoje morrerá, a nova criatura hoje nascerá. Deus vai te matar, Deus vai te ressuscitar. A velha criatura hoje morrerá, a nova criatura hoje nascerá. Mas Deus vai te matar, Deus vai te ressuscitar. A velha criatura hoje morrerá, a nova criatura hoje nascerá. Havia entre os fariseus o tal de Nicodemo, príncipe dos judeus. Questionou Jesus acerca dos sinais. Se Deus não for com ele, isso o homem não faz. Como pode o homem sendo velho nascer? Então me diga, mestre, o que é que eu tenho que fazer? Na barriga da tua mãe você não vai entrar. Nasce de novo aqui nesse lugar, mas na barriga da tua mãe você não vai entrar. Eita, que maravilha! Na barriga da tua mãe você não vai entrar. Nasce de novo aqui nesse lugar, mas Deus vai te matar e vai te ressuscitar. Ai, na bada chume da vassarábia. Vai, vai, vai, vai, vai. Meu Deus vai te matar e vai te ressuscitar. Amandara combinara chubinai, Adaba combinara da chube da cobra da Sarábia. Oh, Deus vai te matar, Deus vai te ressuscitar. Deus vai te matar, Deus vai te ressuscitar. O que é nascido carne é carne, o que é nascido fogo é fogo. É necessário tu nascer de novo. Adaba, eita, olha o varão aí, querido, olha aí, quem pode ver? Quem pode ver? Quem pode ver? Quem pode ver? Quem pode ver? Quem pode ver? Quem pode ver? Quem pode ver? Quem pode ver? Oh, maravilha! Mergulha nessas águas, terra! O que é nascido carne é carne, o que é nascido fogo é fogo. É necessário tu nascer de novo. O que é nascido carne é carne, o que é nascido fogo é fogo. É necessário tu nascer de novo. O que é nascido carne é carne, o que é nascido fogo é fogo. É necessário tu nascer de novo. O que é nascido carne é carne. Eita maravilha! Oh, é necessário tu nascer de novo. Mas o vento assopra aonde quer. Se ouve a sua voz, mas não sabe de onde ele vem, nem da onde o vento vai. Mas o vento assopra aonde quer. Se ouve a sua voz, mas não sabe de onde ele vem, nem pra onde o vento vai. Mas Deus vai te matar e vai te ressuscitar. Deus vai te matar e vai te ressuscitar. A velha criatura hoje morrerá. Abadume, pomba, sarábia. Eita, quem pode sentir essa maravilha? Quem pode ver? Chubida, macoba, daravá, sarai. Onicodemo, onicodemo, onicodemo. Abre a boca e dá glória pra Deus. Abre a boca, onicodemo. Deus quer salvar tua alma, terra. Oh, Deus vai te matar, vai te ressuscitar. Deus vai te matar e vai te ressuscitar. A velha criatura hoje morrerá, a nova criatura hoje vai será. Deus vai te matar, Deus vai te ressuscitar. Deus vai te matar, Deus vai te ressuscitar. Mas na barriga da tua mãe você não vai entrar. Na nasce de novo aqui nesse lugar, mas na barriga da tua mãe você não vai entrar. Nasce de novo aqui nesse lugar. Oh, glória! A nova chumidade. Abre a boca pra Deus. Abre a boca pra Deus. Glorifica, Nicodemo. Ai! Aba dominara, subinara, subinai. Olha pra combinara, chumidara, subinai. Oh, glória! Maravilha de Deus! Maravilha de Deus! Oh, Nicodemo! Aba da subitoba da Vassarábia! Eita, que maravilha! É muita glória, é muita glória. Abre a boca, Nicodemo!